Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao novo Conversas de Esquina e hoje nós estamos de regresso à rádio e com uma dose de loucura. Preparem-se, meus amigos, preparem-se. Começamos com Da Chic, este Conversas de Esquina, o segundo ou o terceiro, o segundo programa deste mês de novembro. Começamos com uma menina, pois hoje recebemos também uma menina, a nossa Letícia Pinheiro, vinda diretamente do Porto, mas quase a tornar-se uma alfacinha, ex-animadora da Mega Hits e agora responsável pela comunicação do grupo Renascença. Muito obrigado por teres aceitado este convite. Obrigada, tão em cima da hora. Ainda por cima, começaste tão bem com Da Chic. Tu gostas muito. Eu sou super defensora da música portuguesa, da nova música portuguesa. Sim. E portanto eu gosto tanto da Chic, ela dá concertões do fim do mundo e depois tem um universo muito 80s que eu gosto muito. Gosto muito. Começaste muito bem. És uma mulher vintage. por assim dizer? Epá, não, acho que não, mas como miúda que viveu, vá, parte da infância, nos anos 80, pronto, tenho... acabei de revelar qualquer coisa aqui, não é? Não vamos fazer contas a um sábado, não vale a pena. Eu sou péssima em contas. Não, mas, portanto, inevitavelmente há aqui uma parte de revivalismo que me é cara, mas não, sou uma mulher também, uma rapariga de... Rapariga mais bonita, sim. É mais jovem. Não, do futuro e da atualidade. E essa infância e adolescência que passaste no Porto não te deixam ser 100% alfacinha? Ah, não, assim, eu acho que isso nunca. E por acaso, no outro dia estava a pensar nisso. Sabes que o Porto é uma cidade muito, muito densa. E entranha-se em ti de tal forma que... eu gosto muito de Lisboa. Sempre gostei imenso de Lisboa e vivo cá há 8 anos. E não desiludiu, Lisboa é uma cidade, ainda por cima gosto de sol e esta luz fantástica, gosto mesmo muito de Lisboa, mas há qualquer coisa no Porto que se entranha nas pessoas. É a proximidade, por talvez ser mais bairrista, ou ser uma vila muito grande. Há várias coisas, havia um amigo meu no Porto, que é o Hugo Veloso, um amigo meu do liceu, que dizia, epá, o Porto é uma aldeia com muitas casas. E eu acho que o Porto mudou, entretanto, muito. Mas está muito giro. O Porto, há pouco estávamos a falar em off também da cidade. E se puderes, vai ao Porto em breve, porque está muito, muito giro. É só comprar uma tenda para ficar ali por baixo da ponte. E depois trataremos do resto. Não, eu resto de casa. Não seja por isso, eu resto de casa. Perdi-me no raciocínio, que eu estava a dizer. Não, estavas a dizer que o Porto passou de uma aldeia com muitas casinhas. Ah, exatamente. Pronto, o Porto hoje em dia já é uma coisa, está super cool a cidade. Mas há uma densidade no Porto, há uma profundidade que se reflete, olha, até em artistas, há grande parte da produção nacional de música é feita no Porto, há uma boa fatia. E se tu fores ouvir, por exemplo, há muito mais música alternativa. Ou pelo menos uma certa parte da música alternativa, um jeito muito próprio de ser, que vem do Porto. É um bocado a nossa Londres, eu acho que o Porto é um bocado a nossa Londres. Há ali uma densidade na cidade que se calhar se predispõe e entranha nas pessoas para essa criação um bocadinho mais profunda e mais densa. E daí, quando me perguntavas, nunca vais ser uma verdadeira alfacinha, desse ponto de vista, acho que não, porque essa profundidade que vem desse jeito de ser portuense e de viver no Porto faz muito parte de mim e nunca me vai largar. Não, não tens medo de dizer em Lisboa que és uma ferrenha portuense assumida? Ou esse estigma já passou? Eu não sou uma ferrenha portuense, repara. Eu muitas vezes até digo, eu gosto mais de viver em Lisboa do que no Porto. Não sou portista também, e aí se calhar é que os ânimos e a divisão acontece mais. Mas nunca me senti em Lisboa... Nunca senti muito essa coisa do Porto, Lisboa... Essa rivalidade... Nunca senti muito. O que eu sinto muito depois é em coisas de linguagem, há coisas que eu digo, sim. E no início, quando vinha para... Por exemplo, a maneira de dizer as horas era muito complicado. Ai, pá, ainda há bocado a gente combinou. E pá, disse-te um quarto para as quatro. Sim. Isto é gravado, não é? Não, isto é em direto. Em direto. Isto é um regresso ao futuro. Não vamos dizer. Exatamente. Sim. Ah, um dos meus filmes favoritos também, pronto. E então o que é que eu dizia? Era 4 menos um quarto, porque é assim que se diz as horas no Porto. E as pessoas não entendiam. Mas tiveste que te habituar ou tu próprio te obrigaste a... Ok, estou aqui a entrar na cultura deles, entre aspas. Sim, eu obriguei. Vou fazer como eles. Eu obriguei-me. Eu, como costumo dizer, eu faço traduções simultâneas, permanentemente. E depois, porque já tenho muitos amigos do Porto a viver cá em Lisboa, e portanto, quando estou a falar com um lisboeta de Gema, traduzo, não é? Sim. Faço tradução simultânea para lisboeta, e depois de repente estou em Lisboa, mas já estou a falar com um amigo do Porto, ok, agora é em portuense, ok, já posso dizer que trouxe a minha mala e não é de viagem, agora já estou toda baralhada, a minha carteira, que para Lisboa é uma mala, mas mala no Porto é de viagem, pronto, há assim umas... umas coisas diferentes. Dicionário Porto-Lisboa, Lisboa-Porto. Eu tenho um dicionário. Há um livro. Existe? Já foi criado. Eu tenho isso. Oh, meu Deus. É verdade. É muito giro. Quando conhecer uma mulher do Porto, precisarei desse material muito valioso. Eu empresto o meu dicionário, Ruben. Obrigado. Realmente é um prazer ter-te como convidada. Eu não quero que te falte nada. Não, a minha cara amiga. Ora essa. Loucura, como vos dizia. Estás há 8 anos em Lisboa e gostas mais de viver aqui do que no Porto. No entanto, quando soubeste que vinhas para Lisboa, ou mais do que isso, quando começaste a morar em Lisboa, o que é que tu tiveste que mudar em ti do que trazias do Porto para te adaptares bem aqui à cidade e à capital? E se muitas das vezes houve vontade de ligar para casa, a chorar e a dizer, por favor, venham buscar? Não, eu acho que funcionou muito, muito ao contrário, sabes? Não houve muita vontade de ligar. Volta. Foi a descoberta pela cidade, havia tanta coisa para... Eu queria muito vir para Lisboa, porque, enfim, a rádio está, o meio, está maioritariamente aqui, a rádio no Porto, evidentemente, graças, e faz-se muito boa rádio no Porto, mas, enfim, as oportunidades neste meio tão pequeno estão muito mais em Lisboa, portanto, eu queria muito vir para Lisboa para poder continuar a minha carreira na rádio. E, portanto, quando cheguei foi muito aquele frenesim de descobrir a cidade, de descobrir, ainda por cima, já falámos disto, sou uma pessoa que gosta imenso de cultura, teatro, também sou atriz, e, portanto, mas havia esse frenesim coisa aqui para... tende a acabar. Depois, como é que se compensa isso? Como é que voltas a ter essas borboletas no estômago pela cidade outra vez? Ainda não acabou, não sei. ainda não acabou? Ainda não acabou, não há sempre... Não, é evidente que as coisas estão muito mais calmas, 8 anos depois, claro. É óbvio. Mas depois tens esta luz fantástica, extraordinária, que não existe no Porto. É evidente que há coisas no Porto que são... incomparáveis e impagáveis. Perguntavas a grande diferença, o que é que eu tive a adaptar... A comida. Eu gosto muito de comer. Eu sou uma verdadeira glutona. E come-se muito bem na minha cidade, come-se tão bem no Porto, e barato, e barato. E quando eu cheguei a Lisboa, aí eu senti um grande decréscimo na qualidade da comida, que se comia por aí, no restaurante, na hora do almoço, aquelas coisas mais rápidas. Epá, eu sentia, come-se tão melhor no Porto. E depois não havia o pãozinho com a la regueifa. Sabes o que é uma regueifa? Não, podes elucidar-me. É um pão redondo. Sim. Com um buraco. Eu, entretanto, vou fazendo um a mala aqui. Sim, para ir embora. E branco. Há quem diga que é muito semelhante ao pão espanhol. Ok. E aquilo quentinho, imagina. Ah, quentinho? Foca-te. Sim, sim. Foca-te, Ruben. Quentinho. Manteiguinha, mas manteiga, não é vegetal, aquela manteiga mesmo. Ok. Ao domingo. Tenho muitas saudades. Muitas. Broa de vintes, tenho os croissants do Porto. Eu pensava, vê só isto, que o croissant é um croissant como havia no Porto. Eu cheguei a Lisboa e vejo croissants folhados. No Porto, isto é um croissant francês. Ok. Ok, não sei se sabes, o croissant brioche é um assim mais maçudo. Ok. Isso é o croissant no Porto. Eu pensei, no meu mundo, o croissant é aquilo. Não há outro tipo de croissant. Se quiseres um folhado, é o croissant francês, que existe em muito menor quantidade e tens que especificar que é um croissant folhado, é francês. Em Lisboa só há esse croissant. Não há o meu croissant brioche. Agora já começa aí a abrir uns sítios aí com alguns... Mas não é igual. É no que tu mais pensas quando regressas. Ai, a minha comidinha está ali tão perto. Não, quando alguém vai ao Porto, amigos, traz-me croissants, traz-me um eclair, traz-me... Sim. Mas não há obrigação da tua parte de ir, por exemplo, duas em duas semanas, de semana a semana, ao Porto? Não. Não, não. Posso dizer que a última vez que fui ao Porto foi no Primavera Sound, no festival, em maio. E não exigem-te, ó Letícia, querida filha. Primeiro, está tudo bem contigo. Segundo, quando é que vens aqui à terra? Porque não, provavelmente não, nós primeiro, já não te primeiro, conhecemos. Primeiro, o Porto não é terra, é cidade. Cidade. Ok? Cidade. É cidade. Vamos cá esclarecer. Cidade, cidade do Porto. Quando dizem, vais à tua. Eu não tenho terra, meus amigos. Isso. Eu tenho uma cidade. Ok? Uma cidade, pronto. Sim. Vamos lá esclarecer isso. E depois, porque. Pronto, e entramos aqui numa parte mais pessoal. Eu não deixei assim tanta família quanto isso no Porto. Tenho muitos e bons amigos, e esses sim reclamam, mas esses sim também vêm cá muitas vezes, percebes? Portanto, não tenho assim essa necessidade permanente de ir ao Porto. Portanto. Volto-te então a questionar, quem é o André André? Ah, tu és mau, tu és muito mau, tu és péssimo, opa, isso não se faz. Eu não percebo nada de futebol. Pronto, mas já sei que é um senhor do futebol, não é? Senhor tem do... Tem a minha idade, mas é... Pois é um senhor do futebol, mas é, pois é. Mas eu sou portista, mas é, pronto, eu só sou portista quando o Porto ganha, já sei que não ganha há dois anos, mas... Enfim, a malta também tem que descansar, não é? E dar oportunidade. A levantar tanto título pode dar origem a uma tendinite. É muito cansativo. Só sempre a ganhar. E é para a Europa e é para o... E está sem ter de continental, ou eu aqui a perceber de futebol, espetáculo. Não percebo nada de futebol, mas normalmente nem sei até quando é que o Futebol Clube do Porto joga. No entanto, sei sempre quando é que ganha. E quando ganha, eu estou na Avenida da República, na sede do Futebol Clube do Porto, a festejar. E porque o Daniel Fontoura tipo também te dá boleio de vez em quando. Bem, e por falar no Daniel, também já foi convidado aqui do programa. Vocês fizeram parte da equipa da Mega Eats, tu foste animadora da Mega Eats. Tu chegaste a uma altura da tua carreira, estando aqui em Lisboa, estando na Mega Eats, em que disseste para ti, e não me leves a mal: ó, Letícia, se calhar o teu prazo de validade aqui na Mega já acabou. claro que sim. A Mega é uma rádio jovem, feita de jovens para jovens. E não vais ter propriamente 50 anos e falar para... Não, até porque depois há uma quebra da identificação com o teu público. Pá, a tua vida já está tão diferente, já tens outros interesses e já te é inevitavelmente mais difícil compreender o público para o qual tu estás a falar. E naturalmente tu também começas a procurar... outro tipo de público, mais adaptado a ti e àquilo que tu, à tua evolução, ao teu percurso. E claro que sim, evidentemente, há um prazo de validade na Mega e em rádios como a Mega, e evidentemente que isso foi pensado, mas enfim, as coisas foram acontecendo. Tiveste muitas vezes fingir uma juvialidade que não existia? Não, isso não. Porque... Nós somos, e aproveitando se calhar também um bocadinho o meu lado de atriz, mas nunca fingindo, porque ao contrário do que muita gente pensa, o teatro é talvez a atividade, das atividades que exige mais verdade da nossa parte. Mas aproveitando se calhar um bocadinho, nós somos um... Qualquer ser humano é um sistema complexo de várias coisas. Nós somos tantas coisas, não é? Nós não somos uma única coisa, nós não somos um único tempo. Nós somos imensas coisas ao mesmo tempo. E há sempre uma parte... O que eu sentia na Megarissa, há sempre uma parte de mim que eu posso ir buscar para fazer a rádio que eu estou a fazer. E depois também outra coisa muito importante, que é lembrar-me do tempo em que eu era só ouvinte de rádio, em que eu queria ser locutora, mas era só ouvinte, e o tipo de sensações que eu tinha quando ouvia rádio. Essas sensações são transversais a qualquer idade, a qualquer género, feminino, masculino, são absolutamente transversais. E indo buscá-las e conseguindo transmiti-las às pessoas, tu estás a fazer a melhor rádio do mundo, seja qual for o teu público. Isso é que é importante, é saberes buscar esse material, aproveitares e saberes dá-lo às pessoas. Fazias emissões como se a Letícia do outro lado estivesse a ouvir. Pensavas muito vezes, nela. Muitas vezes, pensava, tantas vezes. O que é que a minha adolescente Letícia queria ouvir? Tantas vezes. Não propriamente do que ela queria ouvir, sim, porque a rádio faz-se hoje em dia de uma forma muito diferente. Não, nós damos aquilo que as pessoas querem, enfim, há estudos musicais, isso está tudo estudado. Mas pensava muitas vezes nela. Primeiro, pensava muito do género, estava eu no meu quarto, naquele que minha aparelhagem, ouvir música, a gravar as minhas cassetes, a gravar os prémios Blitz ao vivo, a gravar isto, as entrevistas e não sei o quê. E agora eu estou aqui. e eu estou deste lado. E pensava N vezes nisso. E nas sensações, lá está, era isso que eu te dizia, que eu tinha quando ouvia rádio. E aproveitava todo esse material para dar aos meus ouvintes em forma de emoção e de uma comunicação mais eficaz. Foi durante a tua presença na Mega que viveste aquele que se calhar apelido como do sonho americano. Foi nessa altura que sentiste completamente realizada. Eu vivi dos melhores anos da minha vida na Mega, sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Olha, os meus olhos a brilhar, estás a ver? Mas quando é que te apercebeste do momento, da altura em que, oh meu Deus, eu estou a fazer aquilo que sempre quis? Eu acho que eu pensava nisso quase todos os dias, sabes, Ruben? Eu pensava, e às vezes era quase inacreditável, mas eu estou mesmo aqui. Man, isto é uma cena. Estou mesmo. E pronto, é claro que o dia-a-dia vai correndo e a coisa acaba por ser mais mecânica e ok, é a tua profissão, mas há sempre um momento em que, epá, eu estou mesmo aqui. Fogo, que espetáculo, eu consegui. Ainda por cima, quando tu sabes aquilo que queres ser, desde muito cedo, como aconteceu aos 12 anos, eu decidi que queria ser locutora de rádio, aos 12 anos, começou muito pela música, pela minha paixão pela música, tive aí uns devaneios a achar que também podia cantar e coisas de género, mas depois ganhei juízo e decidi que não, o que eu quero é mostrar música. O que eu quero é estar perto da música, estar perto dos artistas e quero passar isto às pessoas. Eu descobri que queria fazer rádio no momento em que eu estava a ouvir uma rádio e estava a passar uma música que eu gostava muito e de repente a música acaba e passa outra música que eu detestava. E a música anterior, a música que eu gostava muito, eu tinha... eu posso dizer... O meu guilty pleasure, Bon Jovi. Ok, neste momento toda é a minha credibilidade musical foi por água abaixo. Sabes que hoje ouvi alto e bom som Living on a Prayer, portanto, é verdade, é incrível. Eu que sou uma miúda do jazz, da bossa nova e do indie rock, mas pronto, todos nós temos um guilty pleasure e o meu era Bon Jovi. E estava a ouvir Bon Jovi e tinha todos os CDs, todos os singles, todos os EPs, eu tinha singles dos Bon Jovi, eu tenho todos os singles dos Bon Jovi, não estás a perceber? Bom, e eu pensei, mas porquê que eu não vou, agora que está a dar esta música detestável da rádio, a seguir a ter dado Bon Jovi, porquê que eu não vou ouvir os meus CDs dos Bon Jovi e desligo a rádio? Sim. Não. Porque eu descobri nesse momento que havia uma sensação de alguém do outro lado oferecer-me esta música. Aquela música, por mais que eu detestasse, tinha um cunho pessoal, tinha um fator humano muito importante. E eu sentia-me quase uma pessoa especial por estar a receber aquilo de alguém do outro lado do rádio, do outro lado do microfone. E nasci, eu pensei, eu quero fazer isto o resto da minha vida. Pronto, e foi assim. No entanto, esse lado mais mecânico que tu falavas, não tira um bocadinho do prazer e da beleza de estar a viver o sonho? O lado dos estudos musicais, é isso que estás a dizer. O lado mais de se tornar rotina, aquilo que... A rotina do trabalho. Aquilo, sim. É evidente, quando tu entras em toda e qualquer rotina, a coisa perde um bocadinho do seu encanto. Agora, tu também tens que saber, e eu acho que era uma coisa que na Mega é muito bem trabalhada, saber dar a volta à rotina e motivar-te, automotivar-te, se não todos os dias, quase todos os dias. Arranjar formas diferentes de dizer a mesma coisa. Hoje vou pôr aquela pessoa no ar, quero muito, vou tentar chegar lá. E isso acaba por te dar alguma pica, não é? E dar-te um incentivo permanente. E depois, por mais que a rotina se instale, porque acaba por ser um trabalho como qualquer outro, não é? Por muito que haja aí um mainland de glamour que às vezes não é muito real, não é? As pessoas acham, ih, trabalhos na rádio, que já vai dar... Não, é um trabalho como qualquer outro. Mas há qualquer coisa de especial, é verdade. Há qualquer coisa de muito, muito especial nesta coisa de estarmos aqui fechados num estúdio a falar para alguém que nos ouve. E que nós não sabemos quem é, muitas vezes. Sabemos quem é. há qualquer coisa que eu não sei explicar e eu acho que eu nunca vou saber explicar, como nunca se conseguem explicar as grandes paixões e os grandes Exatamente. Amores, não é? E por mais que essa rotina seja presente, há esta coisa todos os dias e que é... Já estou toda arrepiada. Estou mesmo, é mesmo. E despedires-te de um sítio onde foste tão feliz, neste caso, uhum. a Meg, onde tiveste também tanto tempo, há algum período de luto? Ah, claro em que sim. Nem sequer queres ir de casa, mas um bocadinho exagerar. Mas não, claro ou fechaste a porta com facilidade e ok, chegou o meu não, tempo? Não. Claro que sim, que há um período de luto, sem dúvida nenhuma. Não é fácil. Aliás, eu tive a oportunidade de sair da Mega várias vezes para outros sítios e não estava preparada para isso, porque sentia-me bem a fazer o que estava a fazer, sentia que tinha ali quase uma família radiofónica, não é? E não... Era complicado, era difícil para mim. Mas chega uma altura e tu cresces e tu evoluís e começas a querer coisas novas e coisas diferentes, e claro que isso acontece. Mas ao mesmo tempo que isso acontece... É sempre difícil também, porque foram muitos anos, foram momentos muito felizes, e claro que sim, há um período de luto, sim, há um período de reflexão, em que se calhar estás mais fechado sobre ti próprio, e esse período existiu comigo, claro que sim, mas depois, bola para a frente, a vida é tão longa e tão boa, portanto... mas agora, olhando para trás e fazendo a perspectiva desses convites que tu tiveste, arrependes de não ter aceitado esta ou aquela proposta, ou tendo em conta o caminho que trilhaste, acabaste por fazer a opção correta? E dizes, epá, isto valeu a pena. Eu acho que não vale a pena olhar para trás, sabes? Eu acho que o caminho é o que é, e para a frente há tanta coisa melhor para vir que não vale a pena olhar para trás. Inevitavelmente uma ou outra vez, claro que sim, claro não és que de se te calhar lamentar. Já pensei que aquele convite se calhar devia ter agarrado. No entanto, se não agarrei, havia alguma razão. E não era para acontecer, não era o momento certo. E se não era o momento certo, não ia correr bem. Isso eu tenho absoluta certeza. E portanto, desse ponto de vista, não tenho qualquer tipo de arrependimento. Saindo da Mega, começaste a pensar mais vezes na idade? Começaste a olhar mais vezes para o cartão de cidadão? Não, porque já falámos também disto em off. Eu sou... Eu acho que eu sou um bocado inconsciente, não sei o número. Principalmente com pontes. Isso. É verdade. E amadora. Exato, carta de condução e tal. Mas, eu... Qual era a pergunta mesmo? A pergunta é, se passaste a olhar mais vezes para o cartão de cidadão, ou pensaste mais vezes na idade não, a ser... É que eu sinto-me, eu continuo a sentir-me super jovem, e portanto... Pronto, é inconsciência, eu sei, mas a idade que está dentro de mim não é necessariamente a idade que está no bilhete de identidade. Eu acho que eu não sou bilhete de identidade, vê lá, sou pessoa que diz bilhete de identidade, vê lá onde, tu, é que isso... onde isto já vai. Mas acho que isto acontece com imensas pessoas, a idade que nós temos e que está no cartão de cidadão. Não é necessariamente a idade com a qual tu te sentes e pronto, acho que... Acontece comigo e acontece com muita gente. ganhou-se uma grande animadora de rádio e perdeu-se possivelmente a primeira portuguesa a vencer um Oscar nos Estados Unidos da América. Acho que é uma pergunta legítima. Olha, sabes que eu tive uma crise de identidade muito grande no terceiro ano da faculdade. O meu curso de comunicação social era uma licenciatura bipartida. Ou seja, tu tinhas o bacharelato aos 3 anos de curso, sim. E no quarto ano, então aí sim, tinhas a licenciatura. E quando eu completei os 3 anos, eu pensei, eu vou deixar a comunicação social, vou mandá-la assim para os anjinhos, para as nuvens e vou para o teatro. Vou para a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo no Porto, vou lá, vou-me inscrever e vou estudar teatro. Tive assim uma grande crise e minha mãe dizia, meu Deus, e agora? Já o curso está quase acabado e agora vais estar outra vez a fazer tudo de novo. Depois houve ali um rebate qualquer de consciência. Pá, só te falta um ano. Se quiseres fazer teatro, acaba a comunicação social e depois vai fazer teatro. E pronto, assim fiz, acabei a comunicação social, mas entretanto comecei logo a fazer... Aliás, eu já fazia rádio antes de entrar para a faculdade. Já fazia rádio numa rádio local, que é uma grande escola. A rádio local, não propriamente essa, mas todas as rádios locais são uma grande escola. E depois comecei logo a trabalhar também, curiosamente, no gabinete de comunicação da Câmara do Porto, e que era uma coisa que eu detestava. Não sei se fica muito bem dizer isto, mas eu detestava aquilo. E então eu fiz tudo para seguir o meu objetivo, que era voltar ao trilho da rádio. E passado muitos poucos meses consegui, apareceu o casting para a Mega, e pronto, e um professor meu da faculdade disse-me: ah, concorre, tens que concorrer, eu acho que se vai perder uma grande jornalista. Eu, olha que não, professor, olha que não. Mas vá, concorre. Eu concorri, pronto, e fiquei. Houve uma carreira, no entanto, digamos assim, oprimida em função da rádio. Se não tivesses a rádio no teu caminho, e do qual tu gostas tanto, terias feito um outro caminho mais visível? Eu hoje tenho a certeza que sim. Eu hoje tenho a certeza que a rádio absorveu-me de uma tal forma que eu vivi para a rádio. Vivi para a rádio e vivi para a Mega a 100%. E fechei os meus olhos para tudo e mais alguma coisa. É verdade. E sim, se calhar arrependo-me um bocadinho. Mas tens essa noção própria do talento que tu tinhas e que tu tens. Ai, sei lá, olha, agora o talento são os espectadores, que quem for ao teatro ver. Mas tu reconheces que terias O que eu reconheço... Ou terias mais por ter... Não, o que eu reconheço é que há uma grande vontade, acho que não tenho, assim, enfim, não sou uma grande canastrona no teatro, porque senão também não apareciam as oportunidades que têm aparecido e pronto, se não ouvia assim palavras fofinhas que de vez em quando ouço dos espectadores e dos encenadores e essas coisas todas, e que sabem muito bem, evidentemente, mas eu defendo isto, eu acho que se tu gostas muito de fazer uma coisa, eu acho que dificilmente a fazes mal. Uhum. Eu posso não ser uma extraordinária atriz, não me cabe a mim, se calhar, avaliar isso, mas a quem me vê, mas eu gosto tanto de teatro, mas tanto, que se eu gosto tanto, eu alguma coisa devo fazer bem. É isso que eu acho, pelo menos eu quero acreditar nisso, por favor, digam-me que é verdade. E sim, eu acho que sim, podia ter aberto um bocadinho mais, se não me tivesse fechado tanto na rádio, tanto de mim à rádio, o teatro tinha, e outras coisas, porque eu também escrevo, faço uma data de coisas, tinham florido muito mais. Mas agora é o tempo, como te digo, Ruben, tudo vai no seu tempo e eu estou a experimentar esse tempo, e porque a vida vai-te ensinando também, e depois de ter dado tanto à rádio e agora estou num período em que a rádio está assim um bocadinho mais em stand-by. Tens mais tempo para? Tenho mais tempo, tenho mais liberdade, estou a experimentar esta sensação de ser uma rapariga livre e estou a gostar. Subir a palco é o teu melhor psicólogo? Ou é onde tu é uma grande carrega... terapia. Sim. É uma grande terapia, sem dúvida. Mas não tanto... o momento em que sobes ao palco, porque aí depois já há imenso stress e nervos e muito mais o trabalho que tu fazes antes. E esse trabalho é já um vício? De construção, sim. Se não tiveres, começa a dar comichões. Ai, sim, começa. Oh, meu Deus. É como a rádio, começa e precisas, é quase oxigênio mesmo, sem dúvida. É duas coisas, é terapêutico. O processo de construção da personagem que tu fazes antes de qualquer peça e antes do espetáculo estar propriamente montado, e assim é o grande trabalho de terapia psicológica para qualquer ator, não, sem dúvida. A segunda parte é que o teatro torna-nos melhores pessoas. É isto que eu acho que o teatro tem de tão fantástico, porque te obriga a olhar para o lado, obriga-te a observar, obriga-te a compreender os outros, e mais do que compreender, e é isto que eu acho que às vezes falta muito na sociedade, é o pôr-te no lugar do outro. E quando tu te pões verdadeiramente, com toda a tua verdade, com toda a tua alma, e daí eu dizer há pouco que o teatro não tem nada que ver com fingimento, muito pelo contrário, o teatro é das atividades que exigem mais verdade, mais o teu ser mais verdadeiro. E quando tu pões toda a tua verdade no lugar do outro, tu és o outro, tu entendes o outro e todo o mundo se abre e abrem-se plataformas de entendimento, abrem-se pontes entre ti e o outro. E deste ponto de vista, o teatro promove o crescimento pessoal, humano e sem dúvida que nos torna melhores pessoas. E portanto sim, há um trabalho psicológico, há um trabalho terapêutico quase, mas há também um trabalho de crescimento pessoal e humano gigante. Resolves melhor os teus problemas enquanto Letícia devido ao teatro? Aquilo que aprendes, és mais prática, ou percebes melhor as pessoas por estar tão envolvida no... Eu acho que não, eu nunca vou ser uma pessoa muito prática, não é? Lá está, aquela introspeção do Porto e não sei o quê, eu nunca vou ser uma pessoa muito prática, mas também acho que não é propriamente, se calhar, com essa componente que se conhece melhor as pessoas. Mas qual era a pergunta? Mas estou a dizer, se resolves melhor os problemas da tua vida e as decisões que tens que tomar graças ao teatro, por estares treinada, disciplinada... Eu acho que te conheces melhor e como te conheces melhor, estás mais apta a lidar com os outros e contigo própria e a resolver melhor as situações. E se calhar daí, desse ponto de vista, sim, as coisas tornam-se mais práticas. E como é que é encarar de frente com os defeitos? Para te conheceres melhor a ti, tens que tomar consciência dos defeitos e das virtudes. Todos nós gostamos das nossas virtudes, mas nós não gostamos muito de admitir que somos às vezes mauzinhos ou que temos alguns defeitos. Sim. Como é que é dar de frente com isso? Às vezes é muito duro, às vezes tu precisas muito dos defeitos para construíres uma personagem, de situações que te aconteceram más também, e precisas de ir lá, e precisas de bater essa porta que já fechaste, precisas de bater aquele defeito que tu tens, que sabes, mas que ignoras, e precisas de ir lá bater à porta e confrontares-te cara a cara com esse defeito. E às vezes é muito duro, mas... lá está, isso obriga-te a um trabalho de... Não digo que se calhar isso vá contornar o defeito ou vá melhorar o defeito, às vezes sim, mas o que isso faz é que lides melhor com esses defeitos. Sabes que ele está lá. Faz agora parte também da comunicação do grupo R-Com, estás agora mais nos bastidores, no teu cantinho. Era uma função que pretendias que fosse a tua função futura após a saída da Mega, ou é um trabalho, lá está a questão do trabalho, pelo qual tiveste de te apaixonar todos os dias? É a segunda parte. É a segunda parte. Andaste um bocadinho aos papéis, como se diz, sim, por aí. Sim. E o início não foi muito fácil. É evidente, é um montão de coisas novas para aprender, mas eu também gosto disso. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas novas. Eu alimento-me de aprendizagem e de coisas novas. E a comunicação, este trabalho de comunicação, que mais de resto não era um trabalho totalmente desconhecido, que eu já tinha feito em modos muito diferentes, mas mesmo muito diferentes na Câmara do Porto, permitiu-me um sem número, uma aprendizagem, continuo a aprender, enfim, eu estou há bastante pouco tempo ainda na função, uma aprendizagem de um sem número de coisas novas, e desse ponto de vista é muito aliciante. Percebes? Agora, se me perguntas se era uma coisa que eu tinha pensado para mim, não, é uma coisa que aconteceu, foi uma coisa que aconteceu. Nesse momento, acabou também por ser uma escolha minha, e é uma coisa que eu estou a aprender todos os dias e que me dá material novo todos os dias, e desse ponto de vista é muito aliciante. Mas antes de conheceres a função, pensaste muitas vezes em dizer não contei comigo, deixem estar? Pensei muito, muito, muito, tanto que tu não consegues imaginar se aceitava, se não aceitava, porque haviam outras hipóteses. Por algum momento pensaste, eu se calhar vou estar a trair aquilo que mais gosto de fazer, que é a rádio, que é o microfone, que é a emissão. E está neste trabalho background, se calhar... Claro que tudo isso foi equacionado. E pensei muito até à exaustão e não foi uma decisão, nada... Foi a decisão mais difícil da minha vida, posso-te confessar. Mas acabei por a tomar. E cá estou. aprender todos os dias. E o stress da decisão, e pela qual acabaste por dizer sim... É igual ao stress que se vive todos os dias na função em si? Ah, não. Não, nem um pouco mais ou menos. Não, aquele stress da decisão não o quero mais na minha vida, nunca. Não. E até porque, enfim, depois tu vais crescendo e vais aprendendo e, portanto, já lidas com as coisas de outra forma. Mas vive-se mais com o tempo contado no que estás a fazer agora? Não, vive-se mais com o tempo contado na rádio. Na rádio, no teatro, sim, isso aí tens... É um tempo muito, muito mais contado. O tempo é diferente, tens muita coisa diferente para fazer ao mesmo tempo e, portanto, se calhar a gestão de tempo é muito mais tripartida ao cubo e, portanto, tens que gerir um bocadinho a agenda porque tens imensa coisa diferente para fazer e às vezes tudo ao mesmo tempo e já me aconteceu ter que estar em três sítios ao mesmo tempo e eu disse, amigos... Eu ainda não sou Santo António, que tinha o poder de estar em dois sítios ao mesmo tempo. Eu sou como os homens que têm três namoradas ao mesmo tempo, portanto não sei como é que isto funciona. Exatamente, portanto, desse ponto de vista é uma gestão de tempo, mas diferente. E pedes facilmente ajuda? Ou estás ali a empatar e não consigo? Não. Há duas coisas na vida que eu não tenho problema nenhum. Um é pedir desculpa, outro é pedir ajuda. Não, se eu não sei... Por vezes há vergonha em pedir ajuda. Não tenho vergonha nenhuma. Eu não sei. Não tenho vergonha nenhuma. Acho que a vergonha de pedir ajuda não é uma atitude muito inteligente. Porque, se não sabes, se não pedes ajuda, vais fazer pior. Pois. Se pedes ajuda... vais fazer melhor, amanhã já não precisas de pedir ajuda e vais fazer melhor em dobro. Portanto, não tenho qualquer problema em pedir ajuda. São duas coisas na vida que eu não tenho qualquer problema. Ajuda e desculpa, não tenho qualquer problema. Como em qualquer outro casal do nosso dia-a-dia, tu e a rádio estão naquela fase de vamos pedir um tempo e ver o que é que isto dá. Sim e não. Porque assim, eu continuo ao microfone, eu sou locutora, é aquilo que eu sou, continuo a gravar publicidade, a gravar voz off para imensos sítios, para teatro, para marcas, para imensa coisa, portanto, eu continuo a absorver essa sede de microfone, portanto, ela ainda cá está, porque continuo ainda a exercer a atividade de locutora. E continuarei. Agora, a rádio é uma coisa muito diferente de gravar publicidade, de estar ao microfone. É uma maneira, uma forma muito diferente de estar ao microfone. Há aqui um tempo, sim, é um tempo que estamos a dar, mas que se calhar não vai ser muito longo. Ora bem, temos novidades em breve. E pergunto também por outras novidades. Para quando, e acho que é a pergunta que todos nós neste momento queremos ouvir, para quando o primeiro CD de Letícia Pinar? Acho que isto é o mais importante desta entrevista, porque nós temos aqui uma Katy Perry, diria eu. Não. Podeste ter dito... tu és uma mulher do jazz. Uma Amy Winehouse, uma das minhas grandes divas. Mas tem aquele final. É a segunda vez que tu és mal para mim hoje, eu não estou a perceber. Sim. O André, e agora estás a falar desta minha situação. É a segunda vez. Mas o André fez o teu Porto ganhar ao Benfica, portanto não sei se tu mal. Dizes, é um senhor que dizes que é do futebol, portanto eu acredito. Sim. Pois, cantora, não é? Aquela parte que eu tenho que falar daquela situação, não é? Sim. É relevante, é importante e é aquilo que eu chamo de serviço público. Mas o que é que tu queres saber mesmo? Não, porquê a chuva de estrelas? Acho que é a pergunta que se impõe. Porquê a chuva de estrelas? 1998, vê lá, onde é que a gente vai parar? Sim. É verdade, Chuva de Estrelas, lá foi a Letícia, vinda da Escola de Música Valentim de Carvalho, do seu curso de guitarra, do alto da sua posição de contralto no coro, no ensemble vocal para a música, na altura, e que estudava jazz na escola de jazz. Lá vai a Letícia, eu se calhar gostava de fazer disto vida. Vou à chuva de estrelas. Lá vai a Letícia, cheia de sonhos. Lá vai a Letícia, com uma mala cheia de sonhos, para a chuva de estrelas, cantar o quê? Eu gosto tanto de jazz. Eu vou... Olha, trouxe aqui um pino de jazz, não sei se reparaste. Exatamente. Comprei em Praga, que é outra coisa que eu gosto muito de fazer, que é viajar. Bom, então lá vai a Letícia, para a chuva de estrelas. Jazz. Claro. Jazz parece uma coisa extraordinária para levar a um programa. Claro. De horário nobre. De horário nobre, comercial, na televisão privada. E do jazz, ora vamos cá ver o que é que a Letícia vai levar. Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, sei lá, assim, alguma diva conhecida, Billie Holiday. Não! Mary Wilson, conheces? Eu também não conhecia, mas tinha a voz igual à minha. Era igual. Eu tinha que levar a Mary Wilson. Só que ninguém conhecia a Mary Wilson. E lá fui levar. Mas agora eu vou-te dizer a música e tu vais reconhecer. Eu vou cantar uma música chamada Cry Me a River, que depois, muitos anos depois, não é a versão do Justin Timberlake. Ah, por momentos... Não, é a versão que deves conhecer da Diana Krall. Ela fez... Não, não conheces, pronto, ok. Ela fez uma versão do Cry Me a River que eu fui cantar, mas que eu fui cantar na versão da Mary Wilson, uma loira platinada, e lá fui eu de loiro platinado para a chuva de estrelas. Mas tive um grande consolo, que foi ter no júri o Sérgio Godinho, que é outro dos meus gurus da música, e tive o prazer de ver o Sérgio Godinho dizer: "Estás fora de tom." É melhor do que nada. Eu estava efetivamente fora de tom. Depois, ao ouvir ele, dizia: "Estás tão fora de tom." Pronto, foi isso. A questão é que se houvesse YouTube nessa altura, hoje serias... Não, já procurei, não há. Sim, portanto, mas se houvesse nessa altura... Eu estou tranquila, não há. Há TV Guias e TV Sets em minha casa, fechados, num cofre. E na hemeroteca, é assim que se diz? É capaz. Exatamente, deve vou ser. Vou passar lá amanhã o dia. Ah, não, amanhã é domingo, na segunda. Não podes, Na segunda vou à tua procura. No entanto, e com essa participação no Chuva de Estrelas, há muita vontade, e cada vez há mais programas de talento, de ir a esses mesmos programas, pessoas que têm efetivamente talento, mas com uma vontade de chegar rapidamente à fama, não no sentido pejorativo da situação, mas de promoverem aquilo que fazem e de quererem uma janela, uma porta, um portão para seguirem o seu caminho. Tu também foste à chuva de estrelas com essa ilusão. Vou ter aqui os meus 15, 20 minutos de fama e pode ser que... Sim, mas era um sentido muito específico, porque era exatamente aquilo que eu queria. Eu queria cantar. Coitadinha. Eu queria cantar, efetivamente. E, portanto, aquilo era um programa para descobrir cantores. Portanto, eu fui lá, pronto, e queria cantar jazz. Então, eu fui lá e cantei jazz. E pronto, e claro que correu mal. Mas fiz amigos. Há alguma mágoa por não teres conseguido seguir essa... Ai, não. Seguiste a rádio, seguiste nenhuma, a parte de atriz, nenhuma. A rádio e o teatro completam-me de uma tal forma que não tenho mágoa absolutamente nenhuma. De vez em quando, eu lembro-me com muito carinho dos meus tempos da Escola de Música e da Escola de Jazz do Porto, ainda mais a Valentim de Carvalho, porque passei lá muitos anos da minha vida. Foi um sítio muito, muito importante para mim e de grande crescimento também pessoal. Mas hoje em dia eu penso, às vezes dá-me vontade de cantar, sabes, sou sincera, mas às vezes o teatro também me proporciona essa oportunidade e eu consigo matar o bichinho, estás a ver, sim. Uma personagem que canta ou mesmo no aquecimento é sempre necessário cantar alguma coisa. Às vezes eu penso, epá, se calhar um barzinho, um jazzinho, uma bossa nova, ali e tal, num cantinho muito escondido, eu não me importava. Mas agora, fazer disso carreira, não, isso já está completamente fora. Nunca digas, nunca. A vida tem-me ensinado isso, portanto, nunca se sabe, mas não, não está, não, não tenho mágoa nem está... Está fora do horizonte. Porquê tanto tempo para tirar a carta? O que é que aconteceu? Como é que sabes essas coisas todas sobre mim? Não sei. Tu és terrível. É a terceira vez que estás a ser mal comigo hoje. Eu vou-me embora. Há uma coisa chamada preparação de entrevista, há outra coisa chamada Wikipédia e há outra coisa que é conseguir com que a convidada venha beber café connosco de forma a dizer tudo o que sabe sobre ela. Eu percebi-te. Para nós conseguirmos fazer uma entrevista condigna. É assim que se faz as conversas de esquina, amigos. Se calhar estou a falar demais. Tu queres mesmo que eu te conte a história da carta? Tu não queres que eu te conte essa história? Quantos chumbos? Queres mesmo? Em primeira análise, quantos chumbos? Ok, ele quer que eu lhe conte a história da carta. Eu vou contar a história da carta. Eu não me responsabilizo. É que tem denúncias e tudo à mistura. Prepara-te. Então é assim. História da carta começa no Porto. Obviamente, era a minha cidade, lá vou eu escrever-me na carta de condução, já mais tarde, que é aos 18, já não me lembro, 20 e tal anos, lá fui eu escrever-me na carta de condução. Eu detestava, era uma seca, aí o código, não. Pronto, lá vou ao exame de código, chumbei, com 6. Eu pensei, fogo, a sério, chumbei, fogo. Marco outro exame de código. Marquei, chumbei, com 4. Eu pensei, isto não é possível, eu nunca tive problemas da faculdade, eu que recebi, agora pode soar assim um bocadinho presunçoso, mas eu que recebi um prémio como melhor aluna da faculdade do meu ano, não, como é que é possível, eu não tiro a carta de quando não consigo perceber o código, como é que isto é possível, não sei o quê. E desisti, ou melhor, não desisti, na minha cabeça não desisti, mas deixei aquilo a marinar, basicamente. Depois, entretanto, veio o convite para eu vir para Lisboa. Oh, meus amigos, a escola de condução na qual eu estava a tirar a carta no Porto chamava-se Invicta, portanto não havia qualquer hipótese de haver uma escola para onde passar a minha inscrição em Lisboa, pronto. Acabou. Alfa pendular com ela. Lá vai ela em busca da luz lisboeta. E depois em Lisboa o que é que acontece? Acontece que havia toda uma cidade para descobrir. E muitas coisas, tudo mais interessante para fazer do que tirar a carta. E andar a pé faz bem. Ainda por cima, trabalho no Chiado, sempre trabalhei no Chiado, portanto metro direto de minha casa, portanto para que tirar a carta, meus amigos? Não estou a perceber. Então a coisa foi andando. Até que um dia disse, Letícia, tu vais tirar a carta. Então inscrevi-me numa escola low cost. Olha. Erro crasso, meu amigo. Uma escola que, pronto, e aqui entra a parte das denúncias, eu não me quero alongar muito nessa era parte. Era aquela que lucrava com os chumos dos alunos. Vês? Já disseste tudo, assim eu escuso de dizer. Pronto, exatamente. Sim. Pronto, era essa. Então, basicamente, não me ensinaram nada. Vão ver. Exatamente. Basicamente, não me ensinaram nada e, portanto, eu chumbei 3 vezes no exame de condução. 3 vezes? 3 vezes no exame de condução. Tenho uma amiga minha que é pior, portanto, já não me sinto assim tão alien. Pronto. Mas chumbei 3 vezes e o meu problema é que naquela altura a legislação dava 6 meses de validade do exame de código e o meu já estava a acabar, portanto eu tinha que fazer a carta ali, porque senão já tinha mudado de escola. Cai um anjo do céu e a legislação muda e passa de 6 meses a 1 ano. O que é que eu faço? Mudo imediatamente de escola. Mudo de escola, tiro a carta de condução. Mas isso soa quase a... Há aí uma parte da história que soa quase a fraude. Pois. Não deu vontade de espetar um processo em tribunal contra... Claro que sim. E fiz denúncia e falei para a rádio com a voz escondida, sabes? Falaste para a rádio com a voz escondida? É verdade. Para uma reportagem que foi feita também na rádio sobre isso. E pronto, fiz o que pude na altura. Foi a tua maior... Não deu em nada. Não, sim. mas não falaremos de política ou de justiça neste programa. Foi a tua maior vitória ao longo da vida? Ou aquela foi mais não, sofrida? Não. Ah, mais sofrida, aquela sim. Aquela em que existe o carro, em que tu dizes, passaste. Passaste a correr... Foi muito sofrível, até porque as condições em que eu fui fazer aquele exame de condução não te passam pela cabeça. Eu estava muito doente no dia anterior, tinha passado muito mal, tinha estado no hospital naquela manhã e estava ainda com a pulseirinha amarela. Ele se calhar foi isso, ele viu a pulseirinha amarela, coitadinha, esteve no hospital, deixa-me lá dar-lhe a carta de condução. Se calhar vai saber, e foi isso. Eu estava numas condições muito deploráveis, mas eu pensei, eu vou passar. E pronto, e fui, passei. Estamos a 4 minutos de terminar as conversas de esquina e isto tem que ser perguntado. Para quando uma aventura Letícia Pinheiro no Chiado com o seu Boguinhas? Não, porque o Chiado não é o melhor sítio para levar o carro. É quase um desporto de... como é que se diz? Um desporto radical. Não ias querer essa situação. Primeiro, eu não queria, não ia querer essa situação, porque levar o carro para o Chiado implica pagar estacionamento e pagar muito estacionamento. E depois não ias querer, porque não ia ser bonito, eram postos e pessoas à frente. Não, eu não conduzo assim tão mal. É verdade, acho que não. O que é que representa para ti a EML? passa-me um bocado ao lado. Porque, lá está. Não, eu vou de metro, lá está. Passa-me ao lado. Como eu evito essa situação a priori, como eu vou sempre de metro para o Chiado. Não, Mel, não temos relação, é uma coisa que não existe. Foi a primeira vez que se perguntou num programa de rádio o que é que representa para ti, Mel. Mas não é uma coisa muito, muito simpática, evidentemente. Não. Sai por experiências de colegas meus, e enfim, nós já na rádio já fizemos, enfim, mandámos assim várias bocas, ai, Mel, porque não é muito agradável tu estás a fazer um programa de rádio e de repente só um bocadinho vou ter que sair do programa porque tenho que pôr ali uma moedinha no carro. Eu vou bloquear o carro. Exatamente. E isto está na zona vermelha. Sim, enfim, não é muito agradável. Olha, Letícia, muito obrigado por teres vindo. Foi agradável. Obrigada. Espero bem que pagues o jantar, porque eu não trouxe. Não sei, não trouxe... tu foste tão mal para mim que eu não sei se vou pagar o que quer que tu é que me estás a dar no jantar. Vamos ao sushi e eu prometo explicar-te. Sushi, eu prometo explicar-te quem é o André, o Maxi Pereira, o Miguel Ayun, o Télio. Ou então vejo comigo ao Porto e eu mostro-te a noite do Porto. Foi outra coisa que não falaste. Vai na volta, ainda encontro lá aquele que nós também conhecemos, Abubakar, não é? Exatamente. Tem nome uns mais que outros. Tem nome de Lopetegui, também não vai lá. Não, não conheço, esse eu conheço, é o senhor que manda agora no Porto. É o Pinto da Costa, mas está bem, vai tudo dar ao mesmo. Meus amigos. Ruben, foi um prazer. Olha, gostei muito de ter-te aqui. Nós, e uma pequena inconfidência, nós éramos para gravar às 3h30 e isto são 2h. Bem, muito obrigado por terem estado neste Conversa de Esquina. Voltamos na próxima semana com Nuno Madureira, o diretor do Mais Futebol. Vamos ter aqui sangue masculino novamente para dar virilidade a este programa. E sim, se calhar estou-me a enterrar. Até para a semana, beijinhos e abraços, um bom fim de semana, bons programas. My side of the pond, messy, nasty, messy, sassy, and that's how I